Vamos falar autorizado, 1730 graus, 0 graus. bandera por el secreto México, cuando te prende todo el estado, como de lo mejor. Zero, não aguardo para o cruzamento, certo? Baixando MA 226, fundo autorizado, pistão 0, 230 graus, uma pontuagem, informação de tráfego, rota 44 à sua esquerda, 510, não irá interferir, braço adicional, Charlie 150 à direita, perna contra o vento, também não irá interferir. Fukuoka vai prosseguir mantendo 1.000 pés igual. Cerro Fukuoka. 3.6, 3.6, 3.6. Para 2006, con 2006, con 2006, con 2006. Sony Boa Azul, 905.000, decolou Fuca. 905.000, contrato na Dama da Colégio, seguiu uma até 350, chega Fuca. Na Fuca, o 350, 905.000. Para 1.800. 2.790, contato na Dama da Colégio, Norte, 190 Telemon. 190 Telemon, Azul, 790. Azul 9262. Azul 9262, avistado na final, pista no zero, autorizado pouso, Pedro 4 graus 909. Pedro pouso, com 9202. 7-0-3-2-1-2. Obrigado, tenha um excelente dia, até daqui a pouco. Salvador, muito boa tarde, Azul 9054. 9054, contato na Carmen da Colégio, escute o Matão, 8-0, após o direto coral. Após? 2000, coral. Após 2000, coral. 9054, obrigado. Táxi é em forma

245 e para Pouso Coisa Santana em 1-3-1-3. Yeah. Oscar, 93 no Tango, 510 na rua. 894, para o outro rua, direita 070, para o outro rua, para o outro rua. Salvador, bom dia, boa tarde, 3805, 1700, 1701. 3805, contato com o 340 após 2000, aproveita. 340 após 2000, boa lenda, muito grande, tá? 380. 844, tá ligado? Boa, tem outro senador, instalador, 198, deixa eu falar o nome. 3-1-5, ele é, você fala 2-1-7, chama o seu projeto, não é, você já viu. Sua Salvador, gol 5894, Rio Elias. Gol 5894, siga na próxima chão, a dano pista livre. Guardando, zona 0 no meio, gol 5894. Aqui a ponte espera, 4-3-8, o Salvador. Bom, é de onde? Pois, trabalhar, foi trabalhar.